Fecheiro 64. Mas um homem ruivo significava terrível má sorte, como um primeiro visitante. E Jamie fora despachado para o seu gabinete, sob a guarda barulhenta dos irmãos Lindsay, cuja missão era mantê-lo preso até depois da meia-noite. O relógio mais perto ficava em Cross Creek, mas o Sr. Guthrie possuía um relógio de bolso, mais velho até do que ele próprio. Esse instrumento declararia o momento místico, quando um ano dava lugar ao seguinte. Dada a propensão do relógio para parar, eu duvidava de que este não seria apenas um prenúncio simbólico, mas já era o suficiente de qualquer modo. 11:50, declarou Brianna, entrando no consultório atrás de mim, com a sua própria capa no braço. Acabei de ver no relógio do Sr. Guthrie. Temos tempo de sobra. Vens comigo então? Roger riu-se para Bri, vendo a sua capa. Estás a brincar? Há anos que eu não saio depois da meia-noite. Ela devolveu-lhe o sorriso, girando a capa para cima dos ombros. Tens tudo? Tudo, exceto o sal. Roger indicou um saco de lona em cima do balcão. Um primeiro visitante devia levar presentes para a casa. Um ovo, um feixe de gravetos para acender o fogo, um pouco de sal e um pouco de whisky, assim assegurando que a família não passaria necessidades no ano que agora começava. Perfeito. Onde é que eu... Ah, meu Deus! Abrindo a porta do armário para procurar o sal, defrontei-me com um par de olhos brilhantes fitando-me da escuridão. Santo Deus! Coloquei a mão sobre o peito para impedir o meu coração de saltar pela boca, abanando a outra mão fracamente para Roger, que dera um salto ao ouvir o meu grito, pronto para me defender. Não te preocupes, é apenas o gato. Adso refugiara-se da festa, levando com ele os restos de um rato recém-abatido para a companhia. Ele rosnou-me, evidentemente a pensar que eu pretendia roubar-lhe a guloseima para mim própria. Mas eu empurrei-o, irritada, para o lado, retirando o pequeno saco de sal grosso detrás do seu rabo peludo. Fechei a porta do armário, deixando Adso com o seu banquete, e entreguei o sal a Roger. Ele agarrou nele, devolvendo ao balcão o objeto que tinha na mão. Onde arranjou esta velha estatueta? Perguntou ele, indicando o objeto com um movimento da cabeça, enquanto guardava o sal no seu saco. Olhei para o balcão e vi que ele andara a examinar a pequena figura de pedra rosa que a senhora Bug me tinha dado. Foi a senhora Bug, respondi. Ela diz que é um amuleto de fertilidade, o que sem dúvida parece ser. Então é mesmo muito antiga? Eu pensava que deveria ser. E ver o interesse de Roger confirmou a minha impressão. Ele anuiu, com a cabeça ainda a olhar para o objeto. Muito antiga. As que vi em museus eram datadas de milhares de anos. Ele traçou os contornos protuberantes da pedra com um dedo reverente. Brianna aproximou-se para ver. E sem pensar, coloquei-lhe a mão no braço. Porquê? Disse ela, virando a cabeça para mim, sorrindo. Não devo tocar-lhe? Elas funcionam tão bem assim? Não, claro que não. Retirei a mão a rir-me, mas sentindo-me um pouco constrangida. Ao mesmo tempo, percebi que realmente eu preferia que Bri não lhe tocasse. E fiquei aliviada quando ela apenas se inclinou para examinar, deixando-a sobre o balcão. Roger olhava também para ela, ou melhor, olhava para Brianna, os olhos fixos na sua nuca, com uma estranha intensidade. Eu quase podia imaginar que ele estava a desejar que Brianna tocasse na estatueta tão intensamente como eu desejava que ela não o fizesse. Boa, disse eu silenciosamente a mim própria, já bebeste demais esta noite. Ao mesmo tempo, num impulso, estendi a mão e agarrei na figura, enfiando-a no bolso. Vamos, temos de ir. Com a estranha atmosfera do momento abruptamente interrompida, Brianna endireitou-se e virou-se para Roger, apressando. Sim, claro, vamos lá então. Ele atirou o saco por cima do ombro e sorriu-me. Depois agarrou o braço de Brianna e desapareceram, fechando a porta do consultório quando saíram. Apaguei a vela pronta para os seguir e depois parei, repentinamente relutante, em voltar imediatamente para o caos das comemorações. Eu conseguia sentir a casa inteira em movimento, pulsando ao meu redor, e a luz do corredor penetrava por baixo da porta. No entanto, aqui, no consultório, estava tranquilo. No silêncio, senti o peso da pequena imagem no bolso e apertei-a, dura e bulbosa, contra a minha perna. Não há nada de especial a respeito do primeiro dia de janeiro, exceto o significado que nós lhe atribuímos. Os povos antigos comemoravam o Ano Novo em Imbolc, no início de fevereiro. Quando o inverno se ameniza e a luz começa a voltar, ou na data do equinócio da primavera, quando o mundo vive em equilíbrio entre as forças das trevas e da luz. No entanto, lá estava eu, na escuridão, a ouvir o ruído do gato a mastigar e a lambuzar-se no armário, e senti o poder da terra mudar e mexer-se sob os meus pés, conforme o ano ou alguma coisa se preparava para mudar. Havia barulho e a noção de uma multidão próxima, mas eu estava sozinha, enquanto a sensação se erguia pelo meu corpo e zumbia no meu sangue. O que era estranho é que a sensação não era nada anormal. Não era nada que viesse de fora de mim, mas apenas a compreensão de algo que eu já possuía e reconhecia, embora não fizesse a menor ideia de como deveria chamá-la. Mas a meia-noite apresentava-se rapidamente. Ainda ensimesmada, abri a porta e entrei na luz e na algazarra do corredor. Um grito da outra ponta do corredor anunciou a chegada da hora mágica, como marcado pelo relógio do Sr. Guthrie. E os homens saíram, acotovelando-se do gabinete de Jamie, a brincar e a empurrar, os rostos voltados com expectativa para a porta. Nada aconteceu. Teria Roger decidido ir para a porta das traseiras por causa do agrupamento na cozinha? Virei-me para olhar para o fundo do corredor, mas não. A porta da cozinha estava apinhada de rostos, todos a olhar para mim na expectativa. Ainda ninguém a bater à porta. E houve um leve tumulto de inquietação no corredor e uma trégua na conversa, um daqueles silêncios embaraçosos, quando ninguém quer falar por medo de uma súbita interrupção. Então ouvi o som de passos no alpendre e uma rápida batida. 1, 2, 3. Jamie, como dono da casa, adiantou-se para abrir a porta de par em par e dar as boas-vindas ao primeiro visitante. Eu estava bastante perto dele para ver a expressão de espanto no seu rosto e olhei rapidamente para ver o que a causara. Em vez de Roger e Brianna, duas figuras mais pequenas estavam especadas no alpendre, magricelas e sujos, mas definitivamente de cabelos escuros. Os gêmeos Beardsley entraram timidamente a um gesto de Jamie. Feliz Ano Novo, Sr. Fraser, disse Josiah com um grasnido de um sapo-boi. Fez-me uma mesura educada, ainda a segurar o irmão pelo braço. Nós viemos. O consenso geral era de que os gêmeos de cabelos escuros eram um presságio muito auspicioso, obviamente trazendo o dobro da sorte de um único primeiro visitante. Contudo, Roger e Bree, que tinham encontrado gêmeos hesitantes no alpendre e os tinham mandado entrar, partiram no desempenho das suas funções para as outras casas em Reeds. Bree, tendo sido severamente advertida a não entrar em nenhuma casa até Roger ter cruzado a soleira da porta. Felizmente ou não, o aparecimento dos Beardsley causou muitos comentários. Todos souberam da morte de Aaron Beardsley, a versão oficial, ou seja, de que ele tinha morrido de um ataque de apoplexia e do misterioso desaparecimento da sua mulher. Mas a chegada dos gêmeos fez o caso ser desenterrado e novamente discutido. Ninguém sabia o que os miúdos tinham andado a fazer entre a expedição da milícia e o Ano Novo. Josiah dizia apenas, vagueando por aí, na sua voz rouca quando lhe perguntavam. E o irmão, Keziah, não dizia nada, obrigando todos a falarem do comerciante dos índios e da sua mulher, até se cansarem e mudarem de assunto. A senhora Bug recebeu os Beardsley sob as suas asas, levando-os para a cozinha para serem lavados, aquecidos e alimentados. Metade dos participantes da festa tinham voltado para casa para receber o primeiro visitante. Os que só partiriam de manhã dividiram-se em vários grupos. Os mais jovens regressaram ao celeiro para dançar ou para procurar um pouco de privacidade entre os fardos de feno. Os mais velhos sentaram-se junto à lareira para conversar sobre antigas recordações, e os que tinham exagerado na dança ou no whisky enroscaram-se num qualquer canto conveniente e em muitos inconvenientes para dormir. Fui dar com Jamie no seu gabinete, recostado na cadeira com os olhos fechados, com um desenho na mesa à sua frente. Não estava a dormir e abri os olhos quando ouvi os meus passos. Feliz Ano Novo, disse eu ternamente, inclinando-me para o beijar. Feliz Ano Novo para ti também, Annie Gandon. Ele estava quente e cheirava ligeiramente a cerveja e a suor. Ainda queres ir lá fora? Perguntei com um olhar para a janela. A lua há muito tinha desaparecido, e as estrelas lançavam um brilho fraco e frio no céu. O pátio estava deserto e escuro. Não, disse ele francamente, passando a mão pelo rosto. Quero ir para a cama. Bocejou e pestanejou, tentando alisar os desgrenhados fios de cabelos no topo da sua cabeça. Mas gostaria que também viesses, acrescentou ele. Nada me daria maior prazer, assegurei-lhe. Isso o que é? Dei a volta por trás dele, olhando por cima do seu ombro para o desenho, que parecia ser uma espécie de planta de casa, com cálculos matemáticos rabiscados nas margens. Ele endireitou-se, parecendo um pouco mais alerta. Ah, é o presente de Ano Novo, do pequeno Roger para a Brianna. Ele vai construir uma casa para ela? Mas eles... Para ela, não. Esboçou-me um largo sorriso, as mãos espalmadas de cada lado do desenho. Para os Kisholm. Roger, com um estratagema que teria sido digno do próprio Jamie, fizera averiguações entre os colonos de Reeds e engendrou um acordo entre Ronnie Sinclair e Gordy Kisholm. Ronnie tinha uma grande e confortável cabana ao lado da sua tanuaria. Assim, o acordo era de que Ronnie, que era solteiro, se mudaria para a loja de tanueiro, onde poderia perfeitamente dormir. Os Kisholm, então, mudar-se-iam para a cabana de Ronnie, à qual eles, imediatamente, as condições do tempo permitindo, acrescentariam duas divisões, segundo a planta, sobre a mesa de Jamie. Em troca, a senhora Kisholm encarregar-se-ia de cuidar das refeições e da roupa de Ronnie. Na primavera, quando os Chisholm assumissem a sua própria quinta e construíssem uma casa lá, Ronnie recuperaria a sua cabana recém-ampliada, quando a melhoria das suas acomodações pudesse vir a ser atrativo suficiente para alguma jovem aceitar a sua proposta de casamento, esperava ele. Entretanto, Roger e a Bri recuperavam a cabana deles. Lizzie e o pai deixavam de dormir no consultório e tudo é amor e rock and roll. Apertei-lhe os ombros, encantada. Que excelente ideia! O que é rock and roll? Perguntou ele, franzindo a testa sem perceber. Quer dizer que é só diversão. A vida é boa, expliquei. A expressão significa um estado de contentamento geral. Foste tu que fizeste a planta? Sim. O Gordy não é nenhum carpinteiro. E eu não quero que a casa lhe desabe em cima da cabeça. Ele semicerrou os olhos para o desenho. Depois pegou numa pena, abriu a tampa do tinteiro e fez uma pequena correção num dos números. Pronto, disse ele largando a pena. Penso que está bom. O pequeno Roger quer mostrá-la a Bri quando voltarem esta noite. Eu disse-lhe que a deixaria pronta. Ela vai ficar encantada. Encostei-me ao espaldar da cadeira, massageando-lhe os ombros com as mãos. Ele reclinou-se para trás, o peso da sua cabeça aquecendo o meu estômago, e fechou os olhos, suspirando de prazer. Dor de cabeça? Perguntei suavemente, vendo-lhe a ruga vertical entre os olhos. Sim, um pouco. Ah, sim, isso é bom. Ele movera-me as mãos para a cabeça, delicadamente massageando-lhe as têmporas. A casa sossegara, embora eu ainda conseguisse ouvir o ruído de vozes na cozinha. Para além delas, o som alto e suave da rabeca de Evan chegava-nos através do ar frio e parado. A minha criada de cabelo castanho, disse eu suspirando, adoro esta canção. Tirei a fita que lhe prendia a trança e soltei-lhe o cabelo, apreciando a sensação quente e macia, enquanto espalhava com os meus dedos. É um bocado estranho que tu não tenhas ouvido para a música, disse eu, fazendo conversa de circunstância para o distrair, enquanto alisava os arcos ruivos das suas sobrancelhas, pressionando logo abaixo das bordas das órbitas. Não sei porquê, mas geralmente a aptidão para a matemática vem juntamente com a habilidade para a música. A Bri tem ambas. Eu costumava ter, disse ele distraidamente. Costumavas ter o quê? Ter ambas. Ele suspirou e inclinou-se para a frente, para alongar o pescoço, descansando os cotovelos sobre a mesa. Oh, meu Deus, por favor, sim, sim, ah! Ai, sim? Eu massajava-lhe o pescoço e os ombros, trabalhando os músculos tensos através do tecido. Estás a querer dizer que tu cantavas? Era uma piada corrente na família. Embora falasse com uma voz excelente, a noção de tom de Jamie era tão irregular que qualquer melodia na sua voz virava um canto tão desafinado que os bebés ficavam estupefactos em vez de embalados para dormir. Bem, talvez isso não. Eu conseguia perceber o sorriso na sua voz, abafado pelo cabelo caído que lhe escondia o rosto. Mas sabia distinguir uma melodia da outra, ou dizer se uma canção estava a ser bem cantada ou não. Agora são apenas ruídos e chiados. Ele encolheu os ombros, não dando importância à questão. O que aconteceu? Perguntei. Quando foi? Foi antes de te conhecer, Sassenach. Na verdade, mesmo antes. Ele ergueu uma das mãos, tocando na parte de trás da cabeça. Lembras-te que eu estive em França? Foi na viagem de volta, com o Dougal Mackenzie e os seus homens, quando o Murtagh te encontrou a vaguear pelas terras altas de combinação. Ele falava despreocupadamente. Mas os meus dedos encontraram a antiga cicatriz sob o seu cabelo. Agora não passava de uma linha, um fio de cabelo. No entanto, fora uma ferida de 20 centímetros, aberta com um machado. Eu sabia que aquilo quase o matara na altura. Ele ficara numa abadia francesa à beira da morte durante 4 meses e sofrera com fortes dores de cabeça durante anos. Então foi isso? Queres dizer que tu não consegues ouvir música depois de teres sido ferido? Ele encolheu os ombros ligeiramente. Não ouço nenhuma música, senão o som de tambores, disse ele simplesmente. Ainda tenho o ritmo, mas a melodia foi-se. Parei com as mãos nos ombros dele. E ele virou-se para trás para olhar para mim, a sorrir, tentando fazer daquilo uma piada. Não te preocupes com isso, Sassenach. Não tem muita importância. Eu não cantava bem, nem quando conseguia ouvir música. E afinal de contas, o Dougal não me matou. O Dougal? Então tu acreditas realmente que tenha sido o Dougal? Fiquei surpreendida com a certeza na sua voz. Na altura ele pensara que pudesse ter sido o seu tio Dougal atacá-lo tão ferozmente. E depois, quando foi surpreendido pelos seus próprios homens, antes de poder terminar o serviço, fingira que o encontrara ferido. Mas não havia nenhuma prova para se poder ter a certeza. Ah, sim. Ele pareceu surpreendido também, mas depois o seu rosto mudou, compreendendo. Sim, disse ele outra vez, mais devagar. Eu não tinha pensado... Tu não conseguiste perceber o que ele disse, pois não? Quando ele morreu, quero dizer, o Dougal. As minhas mãos ainda estavam pousadas nos seus ombros e eu senti um estremecimento involuntário percorrer-me. Espalhou-se-me pelas mãos e subiu pelos meus braços, deixando-me arrepiada até à nuca, tão claramente como se a cena se desenrolasse diante de mim agora. Pude ver aquele sótão em Culloden House, móveis derrubados e partidos por causa da luta, e no chão, aos meus pés, Jamie agachado, agarrado ao corpo de Dougal, conforme ele estrebuchava e se retesava, o sangue e o ar a borbulhar da ferida, onde a adaga de Jamie perfurara a base da sua garganta. O rosto de Dougal, pálido e manchado à medida que a sua vida se esvaía, os olhos negros e ferozes fixos em Jamie, enquanto a sua boca se movia em silencioso gaélico, a dizer alguma coisa. O rosto de Jamie, tão branco como o de Dougal, os olhos fixos nos lábios do moribundo, lendo a última mensagem. O que é que ele disse? As minhas mãos apertavam-lhe os ombros com força e o seu rosto estava desviado enquanto os meus polegares subiam por baixo do seu cabelo para encontrar a antiga cicatriz outra vez. Filho da minha irmã ou não, desejaria ter-te matado naquele dia na colina, pois eu sabia desde o início que serias tu ou eu. Ele falou com uma voz calma e pausada, e a própria falta de emoção das palavras fez o tremor percorrer-me outra vez, agora de mim para ele. O estúdio estava em silêncio. O barulho de vozes na cozinha reduzira-se a um murmúrio, como se os fantasmas do passado se reunissem ali para beber e relembrar, rindo-se baixinho entre eles. Então foi isso que tu quiseste dizer quando te referiste a que já tinhas feito as pazes com o Dougal? Disse eu calmamente. Sim. Ele reclinou-se para trás na cadeira e ergueu os braços, as suas mãos envolvendo-me os pulsos. E ele estava certo, sabes? De facto, era ele ou eu. E teria sido, de uma maneira ou de outra. Suspirei e um pequeno fardo de culpa desfez-se. Jamie lutara com ele para me defender quando matou Dougal, e eu sempre sentira aquela morte nos meus ombros. Mas ele tinha razão quanto a Dougal. Havia muita coisa entre eles. E se aquele conflito final não tivesse acontecido naquela altura, na véspera de Culloden, seria noutra ocasião. Jamie apertou-me os pulsos e virou-se na cadeira, ainda a segurar-me as mãos. Que os mortos enterrem os mortos, Chassenard, disse ele suavemente. O passado pertence ao passado. O futuro ainda não chegou. E nós estamos aqui juntos, tu e eu.